له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Dize: De Alá é toda intercessão, dele é a soberania dos céus e da terra, em seguida a ele sereis retornados. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. E quando se menciona lá só ele, confrangem-se os corações dos que não creem na derradeira vida. E quando os que eles adoram além dele são mencionados, ei-los que exultam. Dize: Ó Alá, Criador dos céus e da terra, Sabedor do invisível e do visível, tu julgarás entre teus servos naquilo de que discrepavam. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. E se os injustos tivessem tudo o que há na terra e mais outro tanto, com isso eles resgatar-se-iam do pior castigo no dia da ressurreição, e mostrar-se-lhes-á da parte de Alá o que nunca haviam suposto. E mostrar-se-lhes-ão as más obras que cometiam e envolvê-los-á aquilo de que zombavam. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. E quando o infortúnio toca ao ser humano, ele nos invoca. Em seguida, quando lhe outorgamos uma graça vinda de nós, diz: Isso me foi concedido apenas por minha própria ciência. Ao contrário, esta é uma provação, mas a maioria deles não sabe. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Com efeito, os que foram antes deles disseram-no, e o que eles logravam de nada lhes valeu. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. Então as más obras que cometeram alcançaram-nos, e aos que são injustos, dentre estes, as más obras que cometeram alcançá-los-ão e não poderão escapar disso. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. E não sabem eles que Allah prodigaliza o sustento a quem quer e o restringe? Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. Diz: